will stand in the rain, his mouth open till he drowns in the sky. It is like saying that certain people will take doses of pleasure till they die. That's what the alien would say. Oh, you're an alien. No, that would be ridiculous. Oh, you deny it now? Reese says Texas, and I kinda like to feel cool water with no place left to go. Espanta, espírito. Hoje o pecado mora aqui, na XFM. Secrets of Industrialized Noise. Eis os SIN. As strong as I can be, took all my precious parts. How can she never be? To load her cautious heart. Sometimes I hear a murmur. Sometimes I hear some more. I want to take a part in contradicting hearts. Where all you need to say was to get her smart. Sometimes I hear a murmur. Sometimes I hear a murmur. Her life was all she has. Sometimes I hear some more. Turista, quando os SIN tocam ao vivo, a introdução é invariavelmente um blá-blá que reza assim. E agora, eis a sensação do momento. Os grandes conquistadores das listas de vendas da próxima saison. Eis a sensação gótico grunge, técnico crossover, funk, blá blá blá blá blá blá. Já todos sabemos como estas coisas são. De facto, os Sim são apenas uns indivíduos normais. Neste caso específico, um checo japonês, um holandês dedicado à eletrónica, dois exilados suíços e três músicos itinerantes com feridas profundas da guerra free jazz. Dois têm um diploma do Instituto de Música Americano de Viena, outro da St. Gala Jazz Academy. Estes dados estatísticos, divididos pela lógica do grupo ou com qualquer coisa do género, dão-nos um quarteto com o nome de Sin. Sin em extensão, Secrets of Industrialized Noise. We'll be right back. O segredo dos Sim é a combinação única das químicas pessoais, proporciona uma experiência inovadora e única àqueles que pensavam que já tinham descoberto todos os segredos da música, resolvido todos os problemas, escrito todos os compassos possíveis no seu pequeno diário de bordo. Sacrifice their wives. estão aí, revelando o universo sonoro de imagens a que repugna o brilho falso, a bijuteria barata, o falso júbilo, a cólera incipiente e a falsa magnanimidade. A entidade Sin nasceu em 1992 no American Institute of Music em Viena, onde Matthias Vetter e Phil Noshiro se encontraram. Ambos estavam desgostados com as convenções e as modas, a cobardia e o oportunismo e o marasmo dos horizontes musicais. Aí desenvolveram o projeto Sin para responder às suas necessidades e dar espaço a vários géneros musicais. A ideia foi concretizada com a ajuda do irmão de Matthias, Pete Anker, e também Jean-Pierre Gueux. Foi um contrato assinado no céu, um inferno de abismos interpessoais, uma odisseia de alienação de identidades, a eterna demanda de novos extremos, a constante queda de ideais esculpidos dia a dia, tendo por base a cinematografia proporcionada pelo mundo real. E os lendários Sweet Silent Studios de Copenhaga acolheram os Sin, que sob a direção do engenheiro de som Flemming Rasmussen, o peso por detrás dos Metallica, conseguiram as sinergias e as entropias necessárias à gênese do primeiro álbum, onde plataformas culturais diversas se cruzam com coros clássicos, órgãos de igreja, acordeões em espiral, música aborígene, sons concretos industrializados, numa clara intenção de formar uma escultura sonora de um futuro em pecado. Sin, Secrets of Industrialized Noise, hoje em Espanta Espíritos na XFM, com coordenação técnica de Nelson Horta. Everything is fine in heaven. Everything is fine. You got your world and I got mine. Heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. mine. Espanta, espíritos.